Brasil, MM 749, da Fox, novamente, fez cópia para Guarulhos. MM 749, aprovado Guarulhos, nível de voo 340, via para o ISC 50. A subida é a da El, Leda e Deve, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5173 é o código, 198 é o controle. Autorizando Guarulhos, o nosso nível 340, a saída da El, Leda, Bidev, aerovia WX50. Após decolagem, curva direita, 5173 no transponder, 198, controle, web 749. 749, só confirmando a subida da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev, o 6749. É correto, chão para posicionar. Posicionar quando pronto, obrigado. Salvador, bom dia, WebJet 5717, autorização Galeão 340 com a informação Golfo. 5717, está autorizado Galeão, nível de voo 340, via para o ISC 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meio, após conforme a rota do plano. A subida é a da El, Leda, Bidev, com a primeira curva direita após a decolagem. 5175 é o código, 198 é o controle. Ok, Web 5717 está autorizado pelo Galeão. Nível de voo 340, conforme rota, por isso que 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golfo Romeu, Upper Zulu no 6, conforme rota Pões, decola da pista no 0, da El, Leda, Bidev, 5175, transponder aqui, 119, confirma 8, controle de saída, sabe, 2022, Web 5717. 5717, cotejamento correto, chama para posicionar. Chama para posicionamento 5717. Oi, Salvador, é o Azul 4177, está no terminal de carga para pushback acionamento. Autorizado, Azul, chama para início táxi. Autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi 4177. M251, voe direto, Krat, dá presente. Positivo, Sicono, Krat da presente.

Está um pouquinho baixa a transmissão, só um minutinho que eu já apago a cópia. São Salvador, 03201, vai passar Índia Serra, estabilizado no X-Ray. São 3201, está baixado e travado? Sim, ativo. Pouso autorizado, pista 10, vento uma centena, 2 nós. Autorizado, pouso 10, 3201. Objeto 5898, pronto, cópia. Salvador Azul 4177, estacionado com 103 no POB, 3 horas e 55 de autonomia, alternando com fins. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama para decolagem, Azul 4177. Vez 5898, autorizado com fim 340 via Pesolo no meia. A subida da El, Leda, Bridge, com a primeira curva direita após a decolagem. 5176 é o código, 198 é o controle. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, a Pesolo 16, 340 aprovado, 5176, 198 é o controle. Correto, chama para posicionar. Vai chamar no portão 10, quando pronto. Sol 56, libere a direita e prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 4. Livre táxi na sua escuta até o portão 4. Voltando 3201. 4177, Anin decola pistão no zero, vento calmo. Autorizado. Calma, 4177. Web 67, desculpa, torre Web 6749, portão 3, posicionamento. 6749, autorizado, chamberinho de táxi. Chamberinho de táxi, 6749. Azul 4177, decola 59, chame controle 19-8, tem um bom voo. 19-8, controle, azul 4177, boa. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4177, decolou, passando 1500 pés. Azul 4177, suba e mantenha 360 da Aero Vigilância. 360 da El Vigilância Azul 4177. Torre Web 5717, gate 02, push back acionamento. 5717 é o número 2 no setor, aguarde. Autorizado, chambre Nishi Taxi. aproximadamente 4 horas, alternando Galeão. Taxi autorizado via Índia e Alfa. O ponto de espera chama nessa frequência para decolagem. E Alfa chama nessa frequência, mas 749. Oi, o F-577, seria a previsão de quanto tempo mais para o início do pushback? 10 segundos, só aguardando o início de táxi da aeronave da companhia. Ah, entendi. F-577, está autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, os dois chamaram a táxi F-577. A linha decola pista 10, vento 210 graus, 2 nós. A linha decola, 6749. Decolagem, 5898, Torre. Tá com 137 a bordo, 3 horas, alternando Galeão, pronto, táxi. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Vai chamar na mesma para decolar, 5898. Webjet 6749, decola 07, chame controle em 198, bom voo. 198, bom dia. Muito bom dia, Web 6749. Quanto nome chama o centro em 1288, alterno 3325. O 6749 decolou, é, confirma chama o centro? Chamar o centro na frequência 1288, alterno 3325. Assim, é, o 6749 acabou de decolar, é, tá na saída. Se possível, pro Adiner, o 6749, acabou de decolar. É, 6749, fui direto Leda e mantém a escuta do controle, aguardando para chamar 13325. 3 horas e 45, alternando com o mensagem para o táxi 5717. Chame Recife na frequência 1251, na antena 13325. Jet 5707, vai dar passagem ao tráfego da companhia que vai passar à sua direita em poucos instantes. Após prosseguir via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. É, após tráfego da companhia, Índia Alfa, ponto de espera, chama nessa, web 5707. 5898, Alfa, pronto para decolagem. 5898, Alinda, cola pistão no zero, vento variável com 2 nós. Alinda, cola da 1-0, 5898, bom voo, web. Bom, cara, bom voo. Próximo ponto de parada no 0F5717. 717, ali mantém. Ali mantém no 0. Jet 5898, decola o Zuno 2, chame controle 198, bom voo. 198, boa. Muito bom dia, cruzando 2 mil pés agora, solicita para onde dar ela, se possível. ...98, sube e mantenha nível de voo 340, direto da EL, autorizado. Direto da EL, 340, aprovado, 5898. Alinhado, próximo ao 0, F57, onda 7. 5717, autorizado a decolagem, vento 040 graus, 2 nós. Teve decolagem, onda 0, F57, 5717.